¡Cómo, cómo no! ¡Pienso que estoy! Cauabanga! Salve, salve, pessoal do Psicast. Estamos aqui novamente para trazer um pouco mais de informações a respeito do mundo de One Piece para vocês. Como vocês já sabem, eu sou o Wall, meu personagem é o Hawkhead. Olá para vocês. Oi, pessoas, eu sou a Gizinha, eu jogo com a Raven Edge. Vai se apresentar, nosso novo comentarista. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Alex. Na Hop sou conhecido como Han. E o meu personagem é o Texas Ray, o cowboy novo da tripulação Freedom. Você vê que o Psycast se tornou um monopólio da Freedom, mas isso não tem nada a ver, porque nosso compromisso, na verdade, é passar informação, é trazer o que há de mais novo em One Piece para vocês e aproveitar esse novo espaço, né, para mandar uns salves para algumas pessoas importantes. Queria mandar um salve pro nosso companheiro Arthur, também conhecido como Alemão ou Blitz, nosso GM, ADM da Hop. Aí, o cara da bunda branca. Queria mandar um salve pro meu grande amigo, meu um cara que eu gosto muito, que com certeza é uma pessoa muito boa, uma pessoa do bem, uma pessoa que faz o humor do bem. Meu caro ADM Max, um abraço pra você, um salve pra você. Eu quero mandar um salve pro ex-designer, agora atualmente programador, Cartel. Eu queria mandar um salve também pro chato, brincadeira, pro meu amigo Dave, um abraço Dave, moderador lá da Hop. E por fim, eu vou mandar um salve pro Valast e dizer que eu não vou casar com ele. Perdeu, Playboy. Então, vamos dar seguimento pro Peace Cash. Agora vamos falar sobre aquilo que todos vocês estão esperando, certamente, que é o último capítulo do mangá que saiu e o último capítulo do anime. Antes disso, eu acho que é importante a gente sempre lembrar que isso é um spoiler. Então, Gi, por favor, explica o que é spoiler rapidamente, em poucas palavras. Spoiler é quando uma pessoa acaba dizendo o que vai acontecer numa história e estraga a diversão dos outros. Pronto. Sabe aquele gordinho chato que senta atrás de você naquele filme foda que você vai assistir no cinema? Pronto. Aquele guri é um spoiler. Vamos começar pelo mangá. O mangá dessa semana, o mangá 611, cujo título foi Rude Jones. Olha, o que eu achei mais interessante nesse capítulo é que ele foi bem clássico, assim, né? Quanto à apresentação de personagens que o Oda sempre faz, né? Com relação aos vilões, né? Que a gente ficou conhecendo aí os oficiais e o capitão da nova tripulação dos Homens Peixe, né? A gente tem aí o Rhodey Jones, que é um tubarão branco, grandão, gordão. A gente tem o Daruma, que é um tubarão corta-biscoito, carinha pequenininho. A gente tem o Zell, que é um O Obigon cara do japonês. Futurama. Isso, o cara do Futurama, listradinho. O Icarus, que é uma lula lotada de braço. E o tubarão cabeça de martelo, que é o Dozum. E outra coisa que me deixou muito, assim, que eu tava muito curioso para saber, né? E foi sobre o Netuno, que é o líder, né, de todo o reino dos tritões e das sereias, que é um peixe selacanto. Bom, eu gostei muito do capítulo, principalmente de ver a Nami de volta. Ela sempre ona muito quando aparece. Mais avarenta do que nunca, né? Limpou a loja do papo. Pois é. Bom, e também teve essa luta final, né? E o Roddy Jones chega massacrando. Eu acho que foi uma das lutas mais violentas que nós não chegamos a ver em One Piece. Mas deu a ideia de ser um baita massacre. Tocando no assunto da luta do Roddy Jones, uma coisa que me deixou muito curioso, assim, foi quando tocaram no assunto dos esteroides, né? Eu não sei se todo mundo pensou isso, mas eu fiquei muito ligado naquele lance que o Sanji aprendeu na Ilha dos Travestis, que eu fiquei querendo saber se tinha alguma coisa a ver entre os esteroides que o Roddy Jones usa e o que o Sanji supostamente aprendeu a fazer com comida na ilha, né? Cara, eu não associei diretamente ao Sanji, mas com a Ivankov me veio na cabeça na hora. Quando falou esteroide, eu fiz Ivankov, saca? Eu acho que a Iva pode ter muito bem ensinado alguma coisa pro Sanji, sabe? Talvez ele evite usar muito, mas eu acho que ele pode ter aprendido alguma coisa assim. Pois é. Outro personagem foda que apareceu e que parece que vai, que já não vai aparecer mais é, né, o Giro, o homem com a mão de caranguejo. Que eu achei esse tipo muito foda. Eu falei, cara, que personagem louco. Nossa, paguei pau também, velho. E tipo, três páginas. três páginas depois, o cara aparece todo massacrado. Eu fiquei muito triste com ele ter apanhado tanto do Rody Jones, assim. Sim, sim, o Oda... Não vou dizer que ele me decepcionou, porque não foi uma decepção, mas, pô, o personagem era tão bacana, tinha um layout bem diferente. Quando eu li aquela mão, eu fiz, ah, meu Deus, que foda. E aí depois ele é massacrado por Rody Jones. E aí no final, uma das coisas importantes, né, com a aparição do Netuno, é o convite que ele faz pra... os chapéus de palha seguirem ele, né? Pro palácio, mas ninguém sabe pra fazer o quê. Eu não tenho a mínima ideia, pra falar a verdade. Olha, eu acho que a gente esqueceu de apresentar o personagem mais legal que apareceu nesse episódio, nesse capítulo 611, que é o Roy, né? A baleia super engraçada, sorridente do Rei Netuno. Ele vem cavalgando com um cavalo mesmo, assim. Ele, sorridente, meu irmão. Eu lembrei da... Eu Labum? Lembrei da Labum na hora, cara. Deu até aquela lágrima máscula descendo pelo olho, assim, tipo, nossa. Chorou por dentro, né? Nostalgia. Eu chorei por dentro. Muito bem, aprendeu. Ai, o Chuck Norris. Ele é lindo. Bom, eu acho que isso encerra os comentários sobre o mangá. Agora vamos falar sobre o anime, né? O anime dessa semana, que vou adiantar que achei fodástico, mas... É, foi o anime do número 484. E o título, como a gente já tinha dito na semana passada, foi o seguinte: Quartel-General da Marinha desmorona. A Fúria Silenciosa do Barba Branca. Eu não vou comentar primeiro, como sempre. Vou passar a primeira bola pra Gi, depois pro Han, pra vocês saberem o que é que eles acharam. Então vai lá, Gi, fala o que você achou do anime dessa semana. Olha, eu achei muito bacana. Primeiro que o Luffy... ele desmorona psicologicamente, né? Imagina, o irmão dele morreu. E agora vem... todo mundo fica muito irritado com a Kainu. E começa uma luta e tanto. Fala aí. A demonstração, pra falar a verdade, né? Foi a primeira vez que eu assisti o anime muito tempo, então foi a primeira vez que eu vi o Barba Branca em ação. Tem que admitir que eu achei muito foda. E, cara, ele esmagou a Kainu mesmo. Foi, tipo, espancou. E a hora que o Barba Negra aparece também, foi aquela cena, tipo, foi igual ao que a gente já tinha visto, né, no mangá, mas sempre bom ver uma cena como essa. Você fica emocionado, assim, pra ver o que vai acontecer. E... foi isso, né? Barba Branca destruiu metade de Marineford já. E vamos ver. Metade? Destruiu Marineford inteira. Esse capítulo, ele teve uma coisa que eu achei sinistro, velho. Barba Branca contra Kainu foi uma das lutas que há muito tempo... Eu acho que desde de Alabasta eu não vi uma luta tão foda, velho. Desde Luffy contra Crocodile que eu não vi uma luta tão... sinistra, e essa foi incrivelmente sangrenta, velho. Se a cena do mangá do Rody Jones destruindo o barco foi sangrenta, essa foi sangrenta ao extremo e animada, né? No caso, em movimento. E puta que pariu, durante essa saga toda eu falava, tá, beleza, o Barba Branca é foda, tá. Mas, nossa, ele com raiva, ele é muito foda mesmo, velho. Faz jus realmente a toda a fama que ele tem. E o Akainu, em contrapartida, desponta como um vilão de verdade, assim. Eu acho que a gente tem muitos vilões em One Piece, mas ele realmente é o cara que você fala, puta que pariu, que cara filho da puta. Então ele destrói, ele mata o Ace, né, que era toda o motivo pelo qual todo mundo tava ali. Depois ele vai pra cima pra matar o Luffy, aí que todo mundo se mobiliza pra salvá-lo. Briga com Barba Branca de igual pra igual, fode o Barba Branca e também se fode pra caralho. Não é por nada, ele leva o Luffy que destrói Marineford inteira, né? Não é qualquer um que aguenta isso. A aparição do Barba Negra, né? Aquela coisa que todo mundo já esperava, né? Ele chama cinicamente o Barba Branca de pai. O Barba Branca fica puto da vida, divide, já tinha dividido, na verdade, Marineford no meio, abrindo uma rota de fuga pros piratas, né? Pra sua tripulação, e dizendo, não, agora daqui pra frente sou eu que vou botar pra fuder nessa porra. A expectativa, eu acho, pros próximos capítulos é justamente o grande encontro da tripulação do Barba Negra contra o Barba Branca. E eu não vou dar spoiler sobre o que vai acontecer, mas quem já leu o mangá já sabe o que vai acontecer. E que vai ser foda pra caralho. E, enfim, eu queria saber quais as impressões finais, assim, de vocês querem deixar pros próximos episódios. Bom, pelo que parece, vamos ter muito em breve o plano do Barba Negra, né? A gente vai... Vai todo mundo se arrepiar, porque ninguém espera por algo desse tipo. E eu acho que vai ser muito foda o que vem por aí. Olha, eu discordo quando a gente fala que ninguém esperava por isso, porque eu acho que dava pra suspeitar, mas enfim. A impressão que ficou, né, foi realmente a magnitude do Barba Branca, não só dos poderes dele, mas como da moral que ele tem com todo mundo que segue ele. Eu acho que assim... Ele é um pai pra todo mundo lá, né? Então, também eu tava muito ansioso pra ver a apresentação da tripulação do Barba Negra no anime, né? Eu já tinha visto no mangá, mas principalmente o Shiryu, né? Que é um personagem, assim, que eu pelo menos acho muito foda, principalmente por ele ser inspirado no mesmo ator que o Mr. Bison. Não sei se todo mundo já tinha reparado isso, mas sim, ele é baseado no mesmo, na mesma pessoa e o Mr. Bison. Para os próximos capítulos é mais pancada, mais nego morrendo e Marineford ficando ainda mais fudido, né? E aproveitando, né, Han, que esse é o episódio que você vê há muito tempo sem ver, o que é que você achou em ver One Piece em anime depois de algum tempo e tal? Sentiu alguma diferença? Olha, para quem tem tempo de assistir, com certeza eu recomendo, porque quando eu conheci o One Piece, eu conheci pelo anime, né? Mas com o tempo, falta de oportunidade e tal, eu passei a ler porque era mais rápido. Mas depois de assim, sei lá, acho que não assistia desde Impel Down ou antes. E ver o anime assim de novo foi muito emocionante, né? Com certeza as lutas são muito mais dinâmicas. E os poderes, como principalmente o do Barba Branca, ficam ainda mais estrondosos, mais magníficos quando você vê a cena animada, né? Beleza, então esse foi o resumo semanal de One Piece, do mangá e do anime. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem gostou, quem não gostou, quem quer deixar uma crítica, pode comentar no fórum da gente, no fórum da Hop, que é onde a gente está divulgando o nosso podcast. E dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai ler no ar, né? E esperem por mais novidades que tá vindo aí. O Peacecast, ele é um projeto em desenvolvimento ainda e vem muita coisa por aí, não tenham dúvidas. E agora passar a bola pro pessoal se despedir também. Eu já vou me despedindo por aqui, então até mais, até a próxima, provavelmente na próxima semana, então até lá. Bom, tchau galera, foi muito bom. Obrigada por ouvir o nosso Peacecast e nos vemos na próxima. Bom, mandar um salve pra todo mundo, né? Obrigado pela audiência que nós estamos tendo aí. A gente se vê na Hop ou no Peacecast ou na vida, na esquina, onde quer que seja. Até mais.